Quando no seu galinheiro põem ovos as galinhas, saltam logo pro poleiro com ar firme de rainhas. E na maior chinfrineira principiam a cantar, como se dessa maneira assim queiram avisar. Ovos fresquinhos estão na capoeira, que ricos ovinhos para a frigideira, estrelados, mexidos, assados, cozidos, que rico sabor. Para os comer a gente é que delicadamente trata a galinha de os pôr. As galinhas